qualquer lugar. Percebi que não importa onde eu vá, é como se você estivesse comigo, me fazendo sorrir sem motivo. Aliás, sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando por causa do meu passado. E tem mais, geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta todas as fofocas e boato. Mas enfim, que tal a gente executar os planos que planejamos antes de dormir? Atravessar de avião o oceano, fugindo dos fãs em Madrid. É que eu tenho uma neurose na mente, fico me perguntando se eu vou te ter pra sempre. Mas sei que não foi bom destino ter unido a gente. Eu não me vejo sem você. Quem são eles pra julgar nós dois? Quem são eles pra falar de nós? Nossa conexão, coisa de outro mundo. Imagina se nos vissem a sós. E não me importa onde vamos, sempre é muito bom, leve, paz terrível. Tira essa neurose da sua mente, nada é melhor do que você e eu. Se aqui soco, tapa, madrugada, sem fim. A gente não para nem quando quase continua com beijo de lindo. Preliminares com a luz apagada, pegando fogo até debaixo d'água. Sinto saudade longe de você. Tão bom. Quando se liga dizendo que quer me ver, nós somos o casal que eles querem ser. Nada é melhor do que você e eu. Nada é melhor de ouvir você pedindo pra ficar. Juro por mim, juro por nós, nenhuma pessoa toma o seu lugar. E se você não percebeu, nada é melhor do que você e eu. Quem são eles pra julgar nós dois? Quem são eles pra falar de nós? Nossa conexão, coisa de outro mundo. Imagina se nos vissem a sós. E não me importa onde vamos, sempre é muito bom, né? Paz terrível. Tira essa neurose da sua mente, nada é melhor do que você e eu.